com alguém. E mais mortífero do que a morte até, quando quem queremos diz que não nos quer, não há castigo que mais dor nos dê. É como o mundo a cair sobre nós, é como a vida a dizer que se vai. Ouvir o não vindo da tua voz, quando se quer ouvir um sim. Ai, isso dói mesmo demais. Ai, ai, ai, que dor que dá o amor, que dá paixão. Ai, ai, ai, que dor que dá o amor quando ele diz não. Fecho os olhos e adormeço, mas não te esqueças quem és. Amanhã é um novo dia, tu tens o mundo aos teus pés. Pensa que foi um dia mau, o tempo passa num segundo. Eu sei que custa, mas não foi o teu desejado fim do mundo. Pensa que és um barco à vela que segue o rumo que o vento tomar, pois já não depende de ti. Onde vais ou não chegar? Mais vais respirar e que nunca vais curar essa ferida, pois nada seca mais depressa que as lágrimas e a chuva de uma vida. Tudo muda, tudo morre, onde está? Noutro sítio, noutra forma, noutra vida viverá. Pensa que esse barco à vela depende de ti. Onde vai?

sintonizado no canal 2 da Rádio Antena UEM. deixá-lo bem para não fugir. Este é o Canal 2. Diante do horizonte

Perfeito coração.